base de Santa Dulce dos Pobres. Nos sofrimentos, lutas e tribulações, devemos nos guiar pela nossa fé. Nossa missão é evangelizar. Leitura da profecia de Joel, capítulo 4, versículos 12 a 21. Palavra do Senhor. Assim fala o Senhor: levantem-se e ponham-se em marcha os povos, rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Vinde, calcar, que o lagar está cheio. As tintas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, para ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho e as colinas manarão leite. Aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte que irá alimentar a corrente de Setim. O Egito será devastado, e a Idumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa missão é evangelizar.